Mike Bravo, na sua escuta, iniciando a curva. Romeu, Mike Bravo, foi o controle, contato radar Suba sem restrições. Sem restrição para o Mike Bravo, Sra. Santana. 677 da Serraira, após direto. Decola da pista no zero, curva à direita, no perfil da Coral. 0275, transponder, controle 1208. Pelo 2770, autorizado ponto seguro pela Golf 177 Serraíra, após direto ponto seguro. Resolva 60, decola da direita, primeira curva à direita pela Coral, acima 0275, controle 208. Correto, chame para o outro 43. Tomará a 2870. Tang Yankee, Papa Vito, comandou. A gente mantém a 500 pés e acione 2222. Doutor Colosso Del Rey, não é isso? Tem condições de voar para a Ribeira, mantendo 500 pés, já que vai voar para a Feira de Santana? Positivo, mantendo 500 pés. Você vai cruzar o setor de aproximação da pista 1-0. Gente. Salvador Azul 4207, com informação, Romeu. Azul 4207, desça para 9.014, chegada bom. Desça 9.014, bom dia, chegada. Agora eu vejo o portão. Sete. Chame Paripe. Para Paripe. Como é que Serra Golf, qual é a proa ideal para o destino? Está presente a proa 295. Positivo, subo para o nível 100 e vou ir na proa 295. Qual a razão de subida que vai empregar? 1000 pés. Ok, quero desculpar, a razão de subida que está empregando, 1000 pés, ciente. Oceano 6250, desça para 4000, autorizado aí. 4000, volta do Papa Charlie Mike, chame Recife, frequência 260. 260, Papa Alfa Charlie Mike. Estou 20, desça para 5000 pés. 5000 pés, Pastor 20. Da escola da 10, Fuca de Maracaju, era o dia necessário, era para o 5462-208, 1-1-1-4. Colou 84, correto o cotejamento, chega pronto na posição 4. Está pronto na posição 4, não é 4. Posição 4, autorizado para o chileque de treinamento, chame táxi. Autorizado para o táxi, boa, não é 4. Na Lima, chame solo 1219. One, one, eight, point 1185, pull up. 1895, Mark, 1895, thank you. O Papa Tango Yankee, Papa Vitor, o seu estimado para pouso em João Durval Carneiro. Ok, hora certa, 1-3, 1-9, mais 35, ciente. 1-0, 1-4, we'll call the runway. Positivo, livre. O senhor pretende manter 500 pés ou deseja uma altitude acima? Tá ok, gente. Azul 4207, terça, fala 6.000, qual é a velocidade? É 6.4207, está batendo 250. Diante. Salvador 2710, solicita como final 150. Azul 2710, submantenha nível 150. Obrigado, 150. Entra no RNAV 6250. Gente, oceano 6250 em aproximação, reduz a cheque trem, chame torre 1-1895. 1-1895, 6250. Zero, mantendo 5.000. Two two nine, clear to land, runway 10, wind 010 degrees, 059. Clear land 10, mark 229. 4 a bordo, 128, 3:25 de autonomia, alterna Maceió. Afirmo. Gente, está autorizado a ingressar no corredor Interlagos. Gente, graças, visto azul. 5.014, obrigado, bom dia. Agora, tá pronto? É, Salvador Aracaju 090, via Golf 677, decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, no perfil de subida. Onde? 0263 no transponder e o controle em 12080. Correto, chegou pronto para o acionamento. Mantenha o ponto de espera, Gol 1184. América 229 on the ground at 23. When you leave the runway, contact ground 121.9. 2100. Oceano 6250, informo o teto previsto na final de 900 pés. Segundo informações do América de Pouso Afrique. Obrigado, gente. 229, 2110, clear. Michael 229, clear taxi via Alpha, report before Juliet. For Juliet, American, 229. Papa Romeo, Vitor, Vitor Zulu, segundo informação da torre, devido chuva, operação instrumentos. Tá, ciente. Atenção. Fui nas leis de instruções, então, Vitor, Vitor Zulu. Ciente, qual é a sua condição de voo agora, real? Coisa de Lagos, ou a intenção é prosseguir, seria prosseguir para 35, eu no 7, para o parte geral. Tá, pistão no 7, mas está visual aí no setor, não é isso? Afirmativo, estou visual. mantenha-se em condições visuais no setor, altitude 1.500 pés. Aguarde no setor norte, ou melhor, nesse setor a 1.500 pés. 1.500 pés, completamente visual com o solo, vista a vista do voo. Positivo. E o senhor tem contato visual com o capiteiro 17? Negativo. Gente, o senhor tem condições de prosseguir para pouso na pista 17? Afirmo. Confirmo. Vitor Zulu, tem boa visibilidade à frente para prosseguir pouso pistão no 7? Afirmativo, agora visual com a pistão no 7, Vitor Zulu. Já que o senhor está visual com a pistão no 7, está autorizado a prosseguir agora de transferência. E a gente vai prosseguir para o final no 7, Vitor Zulu. Né, 6250, solo 25, confirme com quantos pés a pistão? 904, senhorita. Gente, é o Livrar 1219. 219. Papai, meu Vitor Zulu, chame a torre agora, chame 1895, que muito provavelmente ele vai mudar a pista para pouso para sua aeronave. Chame 1895. 1895, graças ao bom trabalho. Eu vi que a vista do Lupo. Salvador, Papa Romeu, vista a vista do Lupo. Entrou? 6250, alfa, reporte antes da direita. Portaram a vista do Lupo. Voo do 648, aguarde cópia, prepare a Cuca. Cuca? Guardando cópia, 648. Confirme intenções, vista do Lupo. Atenção para ouvir instrumento, então. And a clear, Juliet Gate 11. Juliet Gate 11, American 229. Nave dourada para pista no zero. Gente, graça. Controle o Vitor Vitor Zulu. Chega, Vitor Vitor Zulu. Tá falando com o controle. Pois é, a torre pediu para transferir para o controle para ser vetorado para 1-0 aí. É, não autorizaram meu pouso. Positivo. O senhor vai subir para 2.000 pés. Curva pela esquerda, eu observo o senhor está fazendo curva pela esquerda. Suba para 2.000 pés. A aeronave e a tripulação são homologados para aproximação e instrumentos? Instrumento afirmativo, negativo R-nave. Ok, não tem problema nenhum. O olho vetorar para o NDB Zulu. O senhor vai subir para 2.000 pés e voar na proa 3.600. 360, subindo para 2.000 pés, Vitor Zulu. Positivo. A intenção desse controle é que o Vitor Zulu não voe além das 15 milhas. Vou na proa 360, suba para 2.000 pés, eu vou lhe vetorar para o sequenciamento e pouso na pista 1-0. Gente, graças, Zulu. O 4207 desça para 4.000, a velocidade 220 nós, autorizada a RNAVE. Voando para o Serra Vitor 367. Controle, muito bom dia, é o voo 1184 passando agora 2.000 pés. 1184 é o controle, contato radar prossiga como autorizado. Sim, voo 1184. Boa, senhor. Azul 4207, velocidade 220, desça para 4.000, Serra Vitor 367, com RNAVE. S4.229, Serra Vitor 367, 4207. Positivo, RNAVE autorizado. Está autorizado a RNAVE. E aqui, Papa Vitor, frequência livre. Oi. O pastor 2-0 iniciou o procedimento para atingir o 3-0. Positivo, aguarde transferência, pastor. E POV? Azul 2-7-1-0, serviço não terminado, chama Aracaju 2-0-3. Aracaju 1-2-7, Coreia, por favor. 1-2-0-3, serviço ADATM. Recorda da pista 7, no corredor Axé, até restrição no meu pé, até a liberação do controle ou farol da barra. 0277, transponder, controle 1-2-0, foi. Atingindo 2.000 pés, 1-2-0-2. Vamos lá, 1-2-0-2. Pastor 20, passou o Serra Vida 366, aproximação, reduz a checa 3, torre 1, 1895. Receio checa 3, torre 1895, obrigado, Pastor 20. Salvador, muito bom dia, Pastor 20, na final da Minas da 1 0. Confirme a matrícula, FAB 2020. Afirmativo, de aquilo de chamada, Pastor 20. Pastor 20, reporte avistando a pista, teto previsto de 900 pés no final da 1-0, não chuva sobre o campo, quem negar 1-0 não conta. Afirmativo, 1014, reportado sinal na pista, está ainda a 1 minuto para 372. Sim. É o número 3, posição de 12 horas, afastado 8 milhas, aeronave da Azul, em descida para 2.500 pés, rumo ao sul. Está com a mesma no GPS, do VTV. Escrito, autorizado o treinamento, chame táxi. Salvador, voo 642, haveria um chamado para nossa autorização? Agora, tá pronto? Pronto. Autorizado Salvador Maceió, 350, e o Pedro Luno 7, decola da pista no zero, curva de esquerda, perfil da Puca, Jambo, Aracaju. 5501 no transponder, controle em 120, decimal 80. Ah, positivo, o senhor está sendo vetorado, vai interceptar a magnética 101 para completar o NDB Zulu como número 3 para Polo. Sim, graças. Com 8, o controle para o voo 648, já pronto para o pushback e estacionamento. Só o transponder, 5501. 5501. Correto, aguarde para o push. É, tem duas aeronaves no pátio, já vou iniciar o táxi. Tem que ela está que era para retaguarda, será autorizado. Só um minuto. Aguardando, minha controle. Bom, 1184, voe direto Aracaju, chame Recife, frequência 12545. Direto Aracaju, 2545, 1184. Qual meu Vitor, Vitor Zulu, curve à esquerda, foi na proa 190. Perder contato rádio com controle Salvador, interceptar a magnética 101 de símbolo e completar o NDB Zulu. Entra 190, Vitor Zulu. Salvador Azul 4207, uma milha para o Serra Vitor 372. Azul 4207, continua a aproximação aguardando autorização de pouso, QNH1014, informe o teto previsto de 900 pés. 74207. Se quiser fazer o 180 aí aguardado e deixar o caminho livre para a aeronave, pode efetuar o 180 aguardando. Para ataque 60 a bordo, família 0350, altera na vitória. Pátio 3, 1 no Índia, ponto de espera 1895, ajuste no 0, 1 no 4, boa viagem, 2770. Pátio 1, ponto de espera 2825, ajuste no 0 no 4, obrigado, 2770. Da Azul e em seguida um Papa Alfa Tango 4 a retaguarda autorizado no 5 e chame táxi. Então, após a passagem da OTR Papa Alfa Tango 4 autorizado pushback e acionamento, gol 648. Romeu Vitor, Vitor Zulu, curva esquerda, vou ir na proa 140, informe estabilizado na magnética 101. 140, informar estabilizado, Vitor, Vitor Zulu. 207 avistado, curva autorizada, pistão 10, vento 020 graus, 03. Livre pouso 4207. Pode prosseguir, parte 3 no Índia, ponto de espera 395, ajuste 1014, boa viagem, Romeu Golf Vitor. Pastor 20, Salvador Galeão, aguarde de volta, prepara dela. É, o plano já consta aqui no sistema. Caso queira copiar, já está pronto. Gente, na guarda. Autorizado alinhar e manter pistão 1 a 0. Azul 4207, solo 36, ao livrar a primeira direita, solo 1219. Beleza, na rua. O 4207, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, Juliette. O 2770, após alinhado, autorizado decolagem, vento variável 3 mais. Após alinhado, autorizado 4700, o 2770. Papatango, Romeu, Vitor, mantém ponto de espera da 1 a 0. Identificação, desça via chegada Mari para o nível 050, ajuste no 014. Azul 2770, decola 38, controle Salvador 1208. 308, obrigado, até já. Oi, Salvador, muito bom dia, o Azul 2770, decolando, se escuta. Azul 2770, contato radar na decolagem, suba via, saída Coral para o nível 160. Saída Coral 160, 2770. Azul 4207, se tiver condições de ingressar via Juliette com a aeronave da Gol já finalizando o push, está autorizado. Juliette com o 01. Juliette 01. Vitor, Vitor, Vitor, confirme, você está avisando o copis? Boa tarde, então 3740, está passando 230 na prua de Madoc. 3740, acione identificação da presença, está autorizado voo na prua de Mari para interceptar a chegada da Mari, ajuste no 014, desça para o nível de voo 060. ok, voando por onde? Mari, da 3740, bateu na Serra 060. Então, ponto de espera da 10, ajuste no 014, para o voo 648. Só confirme qual a posição para azul, 4307? Tá. 01. Afirmativo, 01 vai, passou aqui, vai virar direito. E agora o gol espera, então. Espera só um minuto, ele, o azul errou a Golf Victor autorizado a alinhar e manter pistão 1 a 0. Vitor, Vitor Zulu, Solos 4-1, olhe para a primeira direita, Solo 1, 2-1-9. 2-1-9, dia 1 da 3198, acione identificação. Terça via, chegada Mari para o nível 070, ajuste no 04 e se responde velocidade para 2409, número 3 na aproximação. Está reduzido, vai descer no 070. Oi, Salvador, bom dia, gol 642, ponte espera dando zero, já pronto. Mantém o ponto de espera, como no 642. Mantendo, 642. 5. Pátio 3. Titularizado Alfa aqui no pátio 3. E confirme, quanto tempo no pátio? Então, ingresse naquilo e aguarde coordenação para ter um balizador aí à posição. Pode taxar a sua frente aí e ingressar no pátio e manter na entrada do pátio. Juliette Serra Tango, Salvador, está operando o instrumento, confirma intenções. O teto 900 pés. Com 5 mil metros de visibilidade. Teto 900 pés no momento. Visual especial somente se o controle autorizar e a 1 mil pés. Porém, estamos a 900 pés. Inicie o reboque até o através do portão 612. Livre o reboque até o através do portão 612. Golf Oscar Quebec. Funcionamento, aguarda melhoria. Que a intenção é acionar e aguardar melhorias a critério do comandante. O Gilet Serratão aguarda. Pode alinhar o voo 642? Salvatango Romeu Golf Vito, ao contato radar na decolagem, suba via saída Conde para o nível 090. Via Conde para 090, Romeu Golf Vito. Plano 739, após o SAP está autorizado descida para 2.500 pés, ajuste no 04, está autorizado procedimento RNAV, reporte Serra Vita 366. Após o SAP 2.500 pés, 1.014, e chama na final do 369, voa no 739. posição aqui será 5 Lima. Fique atento ao sinalizador aí no pai. 4-0. Programe sua navegação para após o fixo Mari, voo Serra Vista 366. Após Mari, Serra Vista 366. Está autorizado descida para 4 mil pés, ajuste no 0 no 4, tanto 3740. 1-4-8 vai manter a posição, aguardando restrição devido à aeronave decolar à frente, mesmo perfil. Vai manter no 0, bom, 1-4-8. Passo estabilizado. Obrigado, vai informar estabilizado. O Gol 1-4-8, após a decolagem, deverá manter a proa até 3 mil pés, no caso de falha de comunicações, na proa de Jamo. Vai manter a proa até 3 mil pés, no caso de falha, proa Jamo, Gol 1-4-8. Autorizado a decolagem? Afirmo, Gol 1-4-8, autorizado a decolagem, vento 290 graus, 0612 de nós. Autorizado a decolagem no 0-1-4-8. Tango Juliette Serra Tango Torre. Agora Salvador operando instrumento com 1000 pés de teto e 5000 metros de visibilidade. O controle Salvador autorizou o visual especial. Confirme intenções. Gente, Juliette Serra Tango, chame para o táxi. Acione, chame o táxi. Copiado, Juliette Serra Tango, autorizado o táxi, reposto ponto de espera da UESC. Juliette Serra Tango, autorizado ingresso na pista 1-7, autorizado a alinhar e decolar. Pista 1-7, o vento 300 graus, 0612 de nós. Gol no 1-4-8, decola as 4-7, controle 1-2-0, decimal 8. Tamo, 3-5-0. Informe que irá seguir tráfego da companhia 8 milhas à sua frente. Cruzamos 090 em descida. Para 31198, desça para o nível de voo 050. Matango Juliette Serra Tango, decola os 48 na proa do farol de Itapuã, controle Salvador, 120, decimal 1. Tomara controle, 208, grato, bom dia. Salvador, bom dia, Juliette Serra Tango, decolado 1-7, mantendo a corredor alterna do Salvador, Juliette Serra Tango, mantenha a corredora Xé, 1-1000 pés, reporte para o da Barra. Para o da Barra, Tango. 1739. Complete a final e chame o Torre Salvador 118, decimal 95. 295, 3740. Desça para 2500. Ajuste 1014, está autorizado o procedimento RNAVE e repasse estabilizado. Para 2500, vamos reforçar estabilizado 3740. Para 3740, apenas para informação de tráfego, temos um tráfego mantendo o corredor visual, posição 1 hora, 2.0 milhas, mantendo 1.000 pés, um Charlie 310, não é tráfego conflitante com a sua aeronave. Obrigado. A Tango Juliette Serra Tango. Prossiga. Informa o tráfego, posição 11 horas, 1.8 milhas, rumo Nordeste, uma Airbus 320, descendo para 2.500 pés. Serra Tango, assim que possível, informe o seu estimado de pouso e informe ao controle se vai manter a linha do litoral até Ilhéus. Como não vai manter o litoral até Ilhéus, o estimado de pouso será os 44 horas. Gente. Serra Tango, tem condições de informar o estimado para ingresso na terminal Ilhéus? Mais 25 minutos. Mais 25 minutos. Gente. Lateral de coral. Gente. Avistou a pista, 1400 pés, voo 739. Get back. No través, 612, para prosseguir no reboque, na posição 02. Autorizado. Poste até. Liga o reboque, reportarão certo. Golf Oscar, Quebec. 1014, 3198. 3198, informo tráfego 1 hora, 17 milhas, rumo oeste, contendo corredor visual, 1.000 pés, um Charlie 310. Certo. Ratango Juliette Serra Tango, informo tráfego adicional 11 horas, 1.6 milhas, rumo nordeste, um Airbus 321, descendo para 4.000 pés. Ele é tratando e saturizado na proa 250, inicialmente mantendo no meu pé. Proa 250, inicialmente mantendo no meu pé. Mantendo no meu pé na proa 250. Em caso de falhas, ao se afastar 30 milhas de Salvador, está autorizado a ascensão 065. E frequência no 2345 para auto-coordenação e ao livrar a terminal Salvador, chamar Ilhéus na frequência no 201. Aqui na terminal de fala só 30 milhas sobre o terminal. Quer se arrastando, informe o controle caso seu estimado de pouso e ingresso na terminal Ilhéus mude. Gente, então 3198, está autorizado descida para 25000, ajuste no 014, autorizado procedimento RNAVE, reporte estabilizado, complete a redução para 1809. Então 3198, copia o controle? Obrigado. Diga, senhora. Reduza para 1809, desça para 2500 pés, ajuste no 014. Autorizado a RNAV e reporte estabilizado. É importante. Passando 366, o TAN 3740. 3740, complete a final e chame torre 118, decimal 95. 895, bom dia. TAN 3198, copiou o controle? Copiou e protegeu, Felipe. Está reduzindo, leva para estabilizado. 3198. Gente. Na 3740, reporte avistando a pista, teto previsto de 1.000 pés, o QNH no 014. Postaremos. Chame Recife, na sequência no 25, decimal 45, alterna no 26, decimal 85. Tratado. Oi? Avistando TAN 3740. TAN 3740, pista livre, posto autorizado, vento 260 graus, 059. Livre, posto TAN 3740. Estabilizado, TAN 3198. TAN 3198, complete a redução de velocidade na aproximação final. O tráfego da companhia está a 5 milhas à sua frente. Complete a aproximação e chame torre 1895. 4. 4. 4. 8, estabilizado na Renata 10. TAN 3198, continue a aproximação. Reporte passando Sierra Vitor 372, que negal na 014. Sente, vai formar. Subida será da El. Guardando. Blue 2770. 5 milhas para o limite da terminal, o serviço radar encerrado. Sube, mantenha nível 160 e chame controle e El, frequência no 20.1. 0-0-1, Salvador, é o Golf Oscar Quebec para informar o tempo de reboque. Ciente, bom dia. Bom dia. Sou 372 agora, 3198. Ciente, já avistado, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, o TAN 3198. Ciente. Salo 58, Olivra 1, 2-1, decimal 9. 3740, táxi via Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, 08. 3198, pouso autorizado, pistão na 0, vento 290 graus, 059. Lembra o posto, 3198. 0, novo portão, será o 9. Vitor Índia Juliette, aguarde informações sobre o tempo sobre Salvador. Inicialmente informa que Salvador opera instrumento. Aguarde teto e visibilidade. Já vai vir informação mais atualizada. Sobre Índia Juliette, a princípio, se o senhor for voar no corredor Caixa, no corredor Axé, seria 500 pés, aí já seria a linha do litoral. Teria condições de descer para 500 pés? Juliette? Gente, aguarde a autorização para prosseguir linha do litoral 500 pés, o Vitor Índia Juliette. Sou 3198, solo 00, Libra 121, decimal 9. Autorizado Galeão, nível 360. Decola da pista 1-0, curva à direita, subida da Leda Irumi, via Pernambuco 857, bolso. Transponder 5530. Controle 1-10-0, decimal 8. Confirme se a aeronave é homologada e o piloto é... A tripulação é habilitada e é esse instrumento. É o Lenir 1. Entendi. 5530, transponder 1-2-0-8, controle. Tá 3191. Tá 3191, cotejamento correto. Reporte pronto para o pushback acionamento. Vai reportar. Salvador, Correia, 3198. 3198, bom dia. Alfa Juliette, ponto 07. Alfa Juliette, 3198. Romeu Golfo Vitor. Conde, agora o serviço radar encerrado, chame e controle Aracaju no 20, decimal 3. Vitor Índia Juliette, o controle está averiguando a possibilidade de autorizar um VFR especial. Apenas implantar o controle a sua alternativa. Serra Tango? Gente, recebo no radar o senhor mantendo 068. Tango Vitor, Índia Juliette. Infelizmente não será possível autorizar o VFR especial para a sua aeronave por ela não ser homologada ISR. Inicialmente, prossiga para a sua alternativa, esperando melhoras na condição do campo de Salvador. Tango, mude o seu transponder para 0273. Juliette, frequência livre para a coordenação. Juliette, Serra Tango. Juliette Serra Tango, Aquareza 2/2, confio para o controle. Juliette Serra Tango. Houve uma interferência na sua informação, tem condições de cotejar novamente para o controle? Gente, o Juliette Serra Alô, Salvador. Bom dia, Oxenar 6140, informação Victor Maceió. Oxenar 6140, bom dia. Prepara Pucajamo, Aracaju e Barra da Copa, por gentileza. Pucajamo, Aracaju, aguardando, obrigado. 140, cópia. Prossiga, 140. Autorizado para Maceió, nível 350. Decola da pista 120, curva à esquerda, subida Pouca, Jambo, Aracaju, via Verdun 17. Transponder 5475, controle 120.8. Autorizado Maceió 350, decola da 10, curva esquerda, Pouca, Jambo, Aracaju, intercepta a Peso 17. Aciona 5475, 208, controle, Oceano 6140. 6140, correto, sendo pronto para pushback acionamento. Câmara. Léo, agora o primeiro está à posição da sua aeronave, 11 horas 30 milhas, rumo nordeste, um Charlie 208, mantendo o nível 110, e o outro tráfego, o tráfego adicional, 11 horas 50 milhas, rumo nordeste, mesmo tipo, Charlie 208, mantendo 090. Bem, só tendo para informação caso o senhor solicite ascensão a algum outro nível. Salvador, tem 3091, no portão 62, é pushback, seu nome? Puxa, 62, seu nome, chame táxi. Livre e puxa. Tango Juliette, Serra Tango. Está agora 5.4 milhas, sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado. Mantenha o 065, chame o controle Liel, frequência 120, decimal 1. Azul 4207, bom dia, autorizado para Guarulhos, nível 340. Decola da pista 10, curva à direita, subida da El, Leda Mótiva. Via Upper Zulu 10, Pubave, Upper Zulu 16, conforme rota do plano. Transponder 5532, controle 120, 8. Autorizado Guarulhos.